chegou, perdi tudo em alguns instantes. Todos meus bens se foram de maneira extravagante. Gastei bastante, meu coração foi arrogante. Desvalorizei tudo aquilo que eu herdei. Hoje percebo, desonrei, vacilei, dei mó brecha. De festa em festa, tudo que não presta. De copo em copo, de corpo em corpo. Achei que era vida, mas já tava quase morto. Passei muito sufoco, prostitutas vão e vêm. Noias de montão também, nesse quarto de loucura. Era só brancada pura, mas a grana ficou curta. A pedra então chegou e o bagulho endoidou. Bagunçou mais ainda, o fogo do cachimbo refletindo na retina. Lembrei da minha família e de tudo que eu tinha. Se ficar nesses corres eu sei que vou morrer. Meu pai misericórdia vem me socorrer. Perdão, pequei contra os céus e contra ti. Perdão, errei, seus conselhos não ouvi. Perdão, meu pai, me arrependi. Se me aceitar, estou aqui. Tô magro, doente, sem dente, cheio de ferida. Como era bom quando eu levava aquela outra vida. Trabalhando com meu pai na nossa pequena empresa. Firmeza, dignidade, família de guerreiros. Meu velho, meu irmão e mais três pedreiros. O trampo era pesado, dinheiro pouco, mais honrado. Só que deixei tudo de lado, colei com bonde do pecado. Quando vi já tava escravo da curtição alucinante. Falido e sendo jurado de morte por traficantes. Nunca fui bandido, mas vivo como se fosse. Nada mais é doce, tenho fome, tô sofrendo. Maldito veneno, tá quase me derretendo. Será que se eu voltar, eles vão me aceitar? Era saudável e bem vestido, agora ando descalço, desnutrido. Invejo até os cães que encontro o que comer. Quero voltar pra casa e me arrepender. Perdoa seu filho, sei que não sou digno, mas só tenho a ti. Se não for pra tua casa, não tenho pra onde ir. Meu pai chorou, me abraçou, me mandou entrar. Me vestiu e alimentou, pegou seu melhor tênis e me fez calçar. Disse, filho, pode ficar, esse é o teu lar, em ti me regozijo. Glória a Deus, pensei que estava morto, mas meu filho está vivo. Estava morto e reviveu. Estava perdido, mas se achou. Na paranoia delirante, eu vi pais agonizantes, orando pros filhos voltarem a ser como antes. A voz descendo em biqueiras, penhorando os bens restantes. Quantas mães na madrugada, chorosas e ofegantes, buscavam por suas filhas encontradas frias, mortas há dias. Meu Deus, que dor insuportável. Mas quem tá vivo ainda pode ser tratado. Milagre é possível pra quem quer ser curado.